Você sabia que o Will Smith teve a ideia para o filme Brat depois que teve um sonho relacionado ao seu filho mais novo? Não sabia? Que é mentira, não faço ideia de como o diretor Will Smith ou quem quer, seja lá quem for, tenha tido a ideia para o filme Brat. Eu só vou falar sobre ele hoje. Estamos conectados para mais um, na verdade é o primeiro, Mini Titã! Se você quer assistir, esse é o lugar, o YouTube, então você se inscreve no canal, você assina, aciona as notificações e dá um gostei. E se for dar um não gostei, tem que me explicar nos comentários o porquê. Se você não é fã de vídeos e quer só ouvir minha voz macia no seu ouvido, na descrição aqui do vídeo tem o link para o podcast, a nossa versão, né, do vídeo em áudio. Se você sabe que é podcast, eu não preciso ficar aqui me alongando. Então, o filme Bright, ele junta dois gêneros que eu não sei se já apareceram em outro momento no cinema. A ação com a fantasia. E eu já digo de antemão que ele é um ótimo filme de ação e um filme de fantasia bem mais ou menos. Nesse filme temos o Will Smith como um policial, veja só vocês, preconceituoso. Nesse universo de Bright, os seres humanos, como que eu vou dizer? A fantasia é uma coisa comum. Os seres humanos evoluíram, né, e cresceram com a fantasia. É como se Bright, na minha opinião, fosse o futuro, por exemplo, de Senhor dos Anéis. Onde a fantasia era constante, as coisas foram evoluindo. E aí chegamos num ponto onde as fadas são pragas e os orcs são a minoria étnica. O filme trata um pouco sobre esse preconceito, na verdade é muito bem tratado, né? E o Will Smith, eu ouvi algumas coisas que eu vou falar aqui, eu ouvi em um outro vídeo, mas eu não tô copiando, eu só peguei ideias, aliás, antes de ver o filme, né? Ideias, tem algumas coisas que eu concordo com o que eles disseram. Então, o Will Smith é o negro, que geralmente é o alvo do preconceito em todo filme, nesse filme não. Ele é o cara que preconceiteia os outros, no caso o Orc, o primeiro policial Orc da história deste mundo brilhante. Por que que eu digo que ele é um ótimo filme de ação? Porque se tirando toda a parte da magia, nós tratamos aí de uma noite comum de um policial que dá errado, de dois policiais, que dá errado, tiroteio, bomba, perseguição, gangue, facções criminosas. E essa parte da ação do filme é excelente. A perseguição de carros, tiroteios, as mortes, algumas bem brutais, por assim dizer. Nós temos um objeto no qual todos querem, geralmente no filme de ação seria uma maleta de drogas, uma maleta de dinheiro, uma testemunha vital para alguma coisa. E aqui, como tem o traço da fantasia nesse filme, é uma varinha mágica que muitos dos seres acreditam que seja só uma lenda, né? Que seja algo que nem existe de fato. A parte da fantasia deixou a desejar, porque eu não sei se foi porque não foi contada direito a história de como a humanidade chegou até esse ponto. As raças não são trabalhadas muito bem, né? Por exemplo, é o Orc. Eu não sei se o filme se apoia no fato das pessoas já saberem o que é um Orc, o que é uma fada, o que são os seres místicos, mas ele não se atém a nada. Tem um ou outro traço da história desse universo, como por exemplo, um grande salvador Orc que existiu e que levantou uma espada numa guerra que mudou a história desse mundo, guerra essa que aconteceu inclusive há 2000 anos atrás. Mas a parte fantástica ficou bem rasa. O diretor, que inclusive tem uma lista de filmes de ação, incluindo o Esquadrão Suicida, que é um filme bem mais ou menos, se deu muito bem na parte da ação do filme. Agora na parte da fantasia, eu inclusive acredito que esse filme, por ter esses dois traços, talvez tivesse que ter dois diretores, eu não sei se isso é possível, dois diretores, mas um um que tivesse um pé na fantasia, de repente, até mesmo um dos caras que trabalhou no Senhor dos Anéis, ou As Crônicas de Nárnia, ou qualquer outro filme grandioso de fantasia para dar uns toques. É, olha, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Mas, em resumo, o filme Bright não é um filme ruim. Eu daria de 1 a 10, 9 para ação, e de 1 a 10, 5 para fantasia. Então, tirando uma média aí, o filme até que é bom. Ele não cansa, mas ele é um filme um pouco complicado de entender o que está acontecendo. Eu assisti com algumas outras pessoas e a gente tinha que pausar o filme e conversar sobre ele para a gente se pontuar. Olha, então, agora esta gangue tal, que é a varinha, porque o cadeirante é assim e assim assado. Olha, agora essa facção, que é a varinha, porque todo mundo quer a varinha. Aparece bem umas... Uma, duas, pelo menos umas três facções diferentes no filme pegando a varinha, fora uma equipe do que eu poderia chamar de SWAT mágica, que tem um elfo, né? Inclusive tem um negócio legal no filme, que é essa diferença de caça. Geralmente o ser humano nos filmes é, né, a pica das galáxias, e aqui é os elfos. Eles têm um trecho do filme que eles passam pelo bairro élfico e o bagulho é louco lá. A grana rola e os caras são poderosos. Então, assim, vale sim a pena assistir Bright pela ação. Se você é muito, muito fã de fantasia, você vai se decepcionar um pouco com a parte fantástica do filme. Dizem por aí que o filme é cheio de barrigas e cheio de pontas soltas no roteiro. Mas eu tava tão preocupado tentando entender o roteiro que eu acabei não vendo essas pontas soltas. Eu já fiquei feliz em compreender o que eram os Brights e que aquele mundo era um mundo fantástico. E quero que tenha 1, 2, mas que nesse 2 faça o que o primeiro não fez. A maioria dos filmes, eles nos contam toda uma história, às vezes até um pouco arrastado, sobre a origem das coisas e depois vão para ação. Como, por exemplo, um filme que eu vou falar, Kingsman, que mostra todo o aprendizado, mostra Kingsman no seu começo e depois é só ação desenfreada no filme 2. Nesse não, é só ação desenfreada e não se explica nada. Talvez precise de 1, 2 e 1, 3 até, porque muito se fala do Senhor das Trevas no primeiro filme, que ele vai voltar, que vão trazer de volta e acaba o filme e você nem vê traços desse tal retorno. Então, sim, Netflix, faça o Bright 2, inclusive o 3, mas vai melhorando, hein? Vocês têm que nos contar um pouco dessa história fantástica, como que o mundo chegou nessa situação e cadê os dragões? Eu fiquei esperando que um dragão fosse mais atuante nessa história. Um grandíssimo abraço, Brightiano, ou Smithiano, e até a próxima.